Como é o jogo? Pra você é 10 pratos. Eita, joguinho massa. Quer carta? Toma a tua. Tô fechado. 5 pra você. 6. Paga. Nada, Tutu. Tô ficando milionário. Parte aí. Toma. Algumas Fala. Coisas só o tempo cura. Quantos? Tantos falam, só a mente burla. Só os sábios calam e os manos não sabem mais se pedem guerra ou pedem paz. Se nós é under ou tanto faz, se é o gampazão ou rap mais. Quem vive de passado é brechó, por isso tô de roupa nova. Já nasci no jogo, mas sinto as peças se renovam. Com tudo calculado, só esperando o tempo certo pra fazer meu decreto. Chegando duro igual concreto. Yeah, bem, bem, soco no passo. Já vive como um padre sucumbindo seu fracasso. Prepotência é herança da zona sul. Sou mais original do que a polpa do caju. Esse é meu afago pra aquele que copiou. Baby, sou tão promissor como Kendrick, o Quab sou. Tá mais do que eu pude, hoje vivendo tipo Robin Hood. Melhor matar no peito, mano, não nasci Fiuk. É, deixar comigo, deixar comigo. Eu seguro a responsa, não deixo o Mike cair. É, sem vacilar, sem me exibir. Só vim mostrar o que aprendi. 7 mil. Trajetória tensa. Manejo. Passo para quem sabe. E rápido. 10 tiros. De baque ou fiorino, bonito, bigode fino. No compasso de fininho, enquanto o mundo pega fogo. No meu trampo só reclamam, na minha vida só um brinde. Pra vocês é só desgosto ver um moleque vencendo. Esse mata cheio de nema, enquanto o grave é nosso guia. Vai ser luz pra tua família, que logo tua filha vem. Na cabeça, fidelidade, e antes que eu me esqueça, não precisa ser algo pra cena, já basta tu ser alguém que se foda. Perdi tempo achando que era calmo, de tanto soco no queixo, prefiro manter o controle. O diabo já nos carrega, meu anjo anda comigo. E se for guerra de ego, tão cheio de pó de mico. É, deixar comigo, deixar comigo. Eu seguro a responsa, não deixo o Mike cair. É, sem vacilar, sem me exibir, só vim mostrar o que aprendi. Como é, pessoal? Ninguém sabe o nome da peça?